assistindo na Netflix. Os menor da minha quebra querendo pix. Grupos no camarim me pedindo. Meus afetos me ligam pedindo bis. Preto, olha o que eu fiz. Quase choro se tua filha diz que me ama antes de dormir. Eu tenho que ganhar, não é só por mim. Agora tem mais bocas pra alimentar. Mãe, olha o que eu fiz. Graças a Deus já faz tempo, mas ainda me lembro do seu olhar. De tristeza mesmo ralando pra caralho, saber que o da conta não vai rolar. Vê água cortar, pega no vizinho, tem que tomar banho, tem que trabalhar. Sorriso nos lábios, fé em Jesus Cristo, ir pra luta é melhor do que reclamar. Te olha o que eu fiz, no quartinho de despejo se aprende que a fome também é professora. Se algo me põe na fita, certeza eu nem tava rimando isso agora. Perdi vários amigos, decidi cantar esperança pros moleque. Como eu vou ter vergonha de ser o rap com pisante pra cada dia do ano? Antes pra ter um era só em 12 vezes. A única Mercedes que eu tava andando carregava 50 pessoas às vezes. O mais velho na esquina dizia: sua estrela ainda vai brilhar, confia nele. Já sabia que eu nasci pra ser grande. O sucesso e eu somos siameses. Nego, olha o que eu fiz. Gastando dinheiro, fazendo tudo que eles falam que eu não devo. Comprando o balcão, o espelho, o estoque, a modelo. Só pra te lembrar que eu não sou seu negro. Deixa a mente focada no título. Quanto mais eu como, mais fome eu sinto. Quero o melhor lugar na mesa, porque eu sei que esses caras preferem nos ver servindo. Minha versão antiga se despedindo. É minha dança da zebra igual um golô. Normaliza a escassez, é mó desperdício. Avisa que eu sou o ano lírico. John, olha o que eu fiz. Caralho, RT. Tá com fome, hein, pi? Que isso? Bora, vamos pro refrão aqui então agora. Não, não, mano. Que refrão, velho? Vai direto, caralho. Direto o quê? Vai direto, verso? Vai ser o verso, mano. É isso? Eu já é. Pesadelo de muitos, porque a gente começa a sonhar na hora que acorda. Nasce de olho aberto, se o parto dá certo, é eles que choram. Fritando esses frangos igual Gustavo Frings, tão todos na minha sola. Outra coincidência com esse mano aí é que eu recebo em dólar. Valorizo minha rainha, então não vão dar checkmate. Sou cachorro de rua, vira-lata, chocolate. Desde a hora do start, jogando no modo hard. Vocês perdem no easy, mano, é easy money. Vai chupar o Musk Marte. Sempre que eu penso no próximo passo, olho pro pé e vejo um Nike. Sempre que eu lembro do tempo dos cachos, dou mais valor pro meu Rolex. Pros que dizem que nós temos tentado, mas não penso enquanto nós tinha tentado. Porra, já sofri até atentado. Como eu não vou comemorando o Plex? Só construíram coisas no The Sims. Pra você santo faz meios ou fins. Dou valor no terno, no simples jeans. São saia jeans e eu louro pivete. Memórias que me dão um pesadelo, eles nem lembram. Olha como tudo é questão de ponto de vista. Na rua só fã, na internet só tenho hate. Olha como tudo é questão de ponto de vista. Tem milhões de views, mas o som é um lixo. Percebe? Tudo é questão de ponto de vista. Debatei por aí quem é o melhor da cena. Só existe uma resposta. Isso não é questão de ponto de vista. Uns me lembram Chewbacca, sai nada de bom pela boca. É, e te lembra Schumacher. No pódio dessa porra, escrevo igual prateado. E ainda que eu morra sem a bola de ouro, faço igual Vini Júnior, deixo a resposta pro tempo e pro povo. Gastando dinheiro, fazendo tudo que eles falam que eu não devo. Comprando o balcão, o espelho, o estoque, a modelo. Só pra te lembrar que eu não sou seu negro. Gastando dinheiro, fazendo tudo que eles falam que eu não devo. Comprando o balcão, o espelho, o estoque, a modelo. Só pra te lembrar que eu não sou seu negro. Primeiro Exu comeu tudo do que mais gostava. Depois começou a devorar as árvores, os pastos, e já ameaçava engolir o mar. Furioso, seu pai Orumilá compreendeu que Exu não pararia, que comeria até mesmo o céu. Orumilá pediu a Ogum que detivesse o irmão a todo custo, para preservar a terra, os seres humanos e os próprios orixás. Ogum teve que matar o próprio irmão. A morte, entretanto, não aplacou a fome de Exu. Mesmo depois de morto, podia se sentir sua presença devoradora. Sua fome sem tamanho.